No Escolha Livre, perguntamos ao professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, quais as principais razões para que docentes do ensino básico façam uso de tecnologias livres e de recursos abertos. Creio que as colegas e os colegas do ensino básico precisam essencialmente trabalhar com soluções livres e criativas por inúmeras razões. A primeira delas é a garantia da proteção dos dados dos próprios professores e dos alunos. Essa é uma questão central que muitas vezes nós deixamos de lado, mas que é fundamental para que a gente possa, de fato, ter uma educação aberta e com liberdade. Se nossos dados são apropriados por estas grandes plataformas capitalistas e softwares que nós não sabemos o que fazem, de fato, estamos criando, em última instância, uma armadilha para aprisionar as nossas vidas a essas plataformas ou soluções tecnológicas. Uma outra muito importante questão tem a ver com a possibilidade de que os nossos alunos mais velhos e mesmo aqueles parceiros das escolas possam efetivamente remixar, trabalhar a partir do que já está pronto e com isso adaptar e criar novas soluções. Um software livre cujo acesso ao código-fonte é garantido por princípio, possibilita essas diversificações de soluções. Portanto, me parece que é fundamental, do ponto de vista da formação dessa juventude, que a gente trabalhe com todas essas soluções que sejam livres, abertas e que serão, por consequência, criativas. Vale para software, vale para os licenciamentos, vale para a ciência, vale para o acesso às publicações, enfim, é o imperativo do aberto. Nelson, como você utiliza software livre e recursos abertos na formação docente? Eu, pessoalmente, nos cursos que ministro da universidade e nas pesquisas que realizamos em nosso grupo de pesquisa, só utilizamos software livre. É claro que daqueles óbvios como o Audacity, para gravar esse comentário que eu estou fazendo aqui, que são absolutamente importantes, porque são softwares livres que são desenvolvidos pela comunidade. Trabalho muito intensamente com um componente curricular que é memória em vídeo na educação da Bahia, onde os alunos e nós produzimos vídeos sobre educadores baianos trabalhando com o Caden Live, que é um poderoso software, como é poderoso o software Audacity para áudio. Depois trabalhamos muito intensamente num componente curricular chamado Polêmicas Contemporâneas, com todas as soluções, tanto de vídeo como de áudio, para transmissão desses grandes debates, que é assim que polêmica se constitui, e para tal usamos ou a solução OBS, que é um sistema, como se fosse um sistema editor de vídeo, onde a gente pode incluir legendas e fazer todas as outras questões para fazer as transmissões, usando para as plataformas de streaming que existem. Nós usamos a plataforma MConf da conferência web da RNP. Para o nosso projeto de pesquisa Conexão Escola Mundo, estamos trabalhando fortemente com a solução Nextcloud com o OnlyOffice, que é um poderoso sistema, pacotes de edição, de arquivos em nuvens, e esse de fato me parece que será uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, melhor dizendo, para que a gente possa sair de soluções proprietárias que dominam hoje o mercado. Que mensagem você deixaria para gestores da área de educação que não conhecem ou têm receio de adotar uma estrutura de software livre e recursos abertos? Precisamos parar de pensar que as soluções proprietárias são a tábua de salvação para a infraestrutura de TI em nossos municípios, nosso estado e nossas escolas. Temos soluções que são muito importantes no campo do software livre, e não à toa os grandes servidores em todos os lugares do mundo são com soluções de software livre. Então precisamos ter coragem, e aí a palavra é coragem mesmo, de fazer investimentos em soluções de infraestrutura e em soluções de aplicativos para que a gente possa ter na educação, particularmente na educação, uma ampliação desse esforço coletivo de oferecimento de alternativas genuínas, nacionais, com servidores nacionais, com software livres, com código aberto, para que a gente possa ampliar a formação das nossas juventudes e, mais do que tudo, ampliar a própria possibilidade de funcionamento e gestão da escola e das próprias secretarias de educação, com soluções que não entreguem nossos dados, dados preciosos, para grandes plataformas e grandes empresas que estão ou fora do Brasil ou mais interessadas nos nossos dados do que nas soluções. As soluções software livres hoje disponíveis são fantásticas, nós usamos em nosso grupo de pesquisa e já usamos muito em nossa Universidade Federal da Bahia várias dessas soluções. E podemos articular isso com uma grande rede federada, ou seja, uma grande rede que articule as diversas secretarias, não só da educação, de diversas áreas, para que a gente possa montar esse ecossistema de TI muito fortalecido. Ao fazermos isso, estamos essencialmente desenvolvendo tecnologia brasileira, tecnologia nacional, e mais do que tudo, ampliando a mão de obra e o mercado de trabalho para muitos jovens que podem ser desenvolvedores de soluções, desenvolvedores de aplicativos, desenvolvedores de plataformas a serviços da educação e de todas as áreas de gestão do município. Penso que há uma política de software livre e aberto para os municípios, para os estados e para as redes educacionais é algo de muito fundamental para que a gente avance numa perspectiva de soberania em nosso país, em nosso estado e nos nossos municípios.